Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas, ora, e bem-vindo à Rádio Arcancel 96.2. Ora, hoje somos o 22 de setembro de 2023 e eu chamo-me Lourenço e estou cá das 9 ao meio-dia com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, e espero para quem trabalha que tenha um ótimo dia de trabalho e para quem viaje uma ótima viagem e boa coragem. E quanto à nossa meteo, estamos com 13 graus a 19, mas com riscos de chuva durante o dia. E espero que não venha muita chuva, que a gente também precisa um bocadinho, mas que não venha para fazer estrago. E então estamos com mais um fim de semana à porta. E vimos de escutar Zezé de Camargo, Luciano, Mexe, Mexe que é bom. Então, se vocês estiverem aí desse lado, com as belas músicas que eu passarei esta manhã, mexam aí, não estejam parados, que até faz bem. E vamos continuar então com Deus Solido, Pinga de Pebe. Então, boa escuta, uma ótima manhã de sexta-feira. Já sofri e até chorei, sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Você é meu amor. de água de fogo, um bombaço de mim, tricote no fogo. Você é meu amor, esquece o mundo, te ensino a te botar, tricote no fogo. Eu vou te manusar de água de fogo, um bombaço de mim, tricote no fogo. Vem aqui, fica do meu lado, só nos cabelos pra dançar. Vem aqui, fica do meu lado. Já vai se transformar. Vem aqui, fica do meu lado. Só vê o cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor. Se esse lado botar, pode de novo. Eu vou te lançar. Se água de novo, vai te morrer. Pode de novo.

9 horas e 55 minutos e estamos à escuta então do Mundo Novo. Nádia Salmeiro, ó meu bom Jesus. E a seguir vamos ficar com o Som da Terra. Aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2 e estão à escuta dos Sons da Terra com uma melodia a migrante português. O tempo volta para trás em meu querido agosto. E vocês estão à escuta então do programa que tem por título O Fim de Semana à Porta. Meu querido mês de agosto, já lá vai, já foi há muito tempo, já estamos no dia 22 de setembro de 2023. Meu querido mês de agosto, por ti o meu ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido mês de agosto, e trago Deus para me ajudar. E continuamos então com 7 saias. No peito tenho um coração. Tenho um coração, no peito tenho um coração. atraio é um chato de primeira. Nunca está calado, está sempre acordado, leva tudo para a brincadeira. É tudo colorido, muito divertido, toda a gente o quer levar. Diz que é brasileiro, que nasceu no cruzeiro e veio até aqui a voar. Que é brasileiro, que nasceu no cruzeiro e veio daqui a voar. Eu nunca vi, nem ouvi, um animal tão espertalhão. Mas já vi e ouvi um papagaio muito refilão. Eu nunca vi, nem ouvi, um animal a falar francês. Mas já vi que tenho lá em casa um papagaio que fala português. Refila tanto, tanto, tanto, tanto, que não está calado nem uma vez. Eu nunca vi, nem ouvi, um animal a falar francês. Mas já vi que tenho lá em casa um papagaio que fala português. Refila tanto, tanto, tanto, tanto, que não está calado nem uma vez. Na semana passada estive lá em casa, os amigos a jantar. Ficou todo contente, falou com toda a gente, ninguém o conseguia calar. Se me tens amor, silêncio por favor, fecha e fica lá a boca. Mas logo respondeu, mandou-me calar eu e até me tratou de maroto. Mas logo respondeu, mandou-me calar eu e até me tratou de maroto. Eu nunca vi, nem ouvi, um animal tão espertalhão. Mas já vi e ouvi um papagaio muito refilão. Eu nunca vi, nem ouvi, um animal a falar francês. Mas já vi que tenho lá em casa um papagaio que fala português. Refila tanto, tanto, tanto, tanto, que não está calado. Ora, e vimos de escutar então o Mundo Novo Papagaio, e são 10:06 e eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Abílio, Abílio que faz parte da Rádio Arcanciel, e então ele disse para passar aqui uma cançãozinha para todas as pessoas da rádio que organizaram a festa dos Santos Populares e para todas as pessoas que trabalharam lá, pessoas que fazia parte da rádio e também os boniboles, todos para todos, e ele deseja tudo bom para eles e também para as mulheres, que as mulheres também trabalharam lá muito e andavam muito cansadas, e também para o animador que esteve presente com eles. Então ele pediu para passarem uma cançãozinha da artista que esteve lá, que chama-se Cláudia Caramelo. Vou passar essa música de Cláudia Caramelo, Desliza. E então ele agradece a todas as pessoas que estiveram lá, e mesmo a Rádio Arcanciel também agradece a todas as pessoas que trabalharam e que faziam parte da rádio, e não só, e todos boniboles. Então, para eles que tiveram muita, muita coragem, e sei que foi um bocadinho duro para todos. Então, vamos ouvir esta bela canção para todos nós. já desliza e faço suar a camisa. Desliza, desliza, desliza. Oh, não. Me pega ligeiro na vista. Este. Desliza, desliza, desliza. Só, só. E faço suar a camisa. Desliza, desliza, desliza. Ora, então vimos de escutar Cláudia Caramelo, que foi pedida da parte do Abílio para todo o auditório da rádio que tiveram no Parque da Linha Rola a trabalhar e também todos os bonibolas. E então ele diz que tiveram muita, muita coragem. E eu também digo o mesmo e, sobretudo, as mulheres que trabalharam lá bem e que sofreram um bocadinho. Então, para elas, tudo bom e um ótimo dia. E vamos continuar então com a nossa emissão. E continuamos com quem? Com Mónica Sintra, Anjo da Guarda. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Respeito ao amor, sempre me faz todo pior. Só do

sempre à rua, que o Santo António é teu. São Pedro deu-te a lua e o mundo escureceu. Comprei-te o mais rico e trago-te um balão. Em casa que eu não fico, ó meu rico São João. Lisboa, gaiata, na chinela no pé. Lisboa, travessa, que linda que ela é. Lisboa, veína, que bailas a cantar. Sereia pequenina que nos guarda ao pé do mar. Lisboa faz surgir, ai que milagre aquele. Cantigas a florir num cravo de papel. Num fado bem cantado pousaram as estrelas. Anjos debruçados nos telhados das vielas. Lisboa, gaiata, da chinela no pé. Lisboa, travessa, que linda que ela é. Lisboa, varina, que bailas a cantar. Sereia pequenina que nos guarda ao pé do mar. Lisboa, gaiata, de chinela no pé. Lisboa, travessa, que linda que ela é. Lisboa, varina, que bailas a cantar. Sereia pequenina que nos guarda ao pé do mar. Sinal de amargura, de dor e tortura, da esperança perdida. Indício marcado e o amor destroçado nas linhas da vida. E mais terraça na linha do amor que terás a sofrer. Encanto ao levo de expor de uma outra mulher. Já que ama a sorte assim quis e a tua sina te di que até morrer terás de ser sempre. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal que uma má estrela domina. Tu podes mentir às leis do teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, hás de cumprir a tua sina. Cruza. Eu queria beber mais um copinho daquele verde bem fresquinho. Com este calor a apertar, quero mais uma para me refrescar. Teria 8 anos, quer-me parecer. Há muita coisa que não volta mais, como beber as escondidas dos pais. E a teu amigo, abrimos mais uma garrafinha? Olá, nilolé, olá, nilolai, lalalala. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Olá, nilolé, olá, nilolai, ai. Quando é fresquinho é demais, é demais. Os amigos são o melhor que a gente tem. Juntá-los todos assim é que está bem. Sardinhada depois de uma boa cesta. Vamos todos fazer uma grande festa. Olá, lilolé, olá, lilolai. Ai, ai, ai, ai. Acabou-se o vinho, ai, ai, ai.

Ora, e vamos todos na excursão. Todos gostam de petisco, a francesinha é à maneira. A excursão vai a Bragança, toda a malta se diverte. De Viseu vai para a Serra, pois na Estrela me promete. Vamos todos na excursão, visitar nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação. Continuamos então com os Sete Saias. Todos me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Então vamos a isso. Boa escuta e ótima manhã. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aqui na companhia da Rádio Arcancel 96.2. E depois desta canção vou passar uma página de pub e a seguir virarei então com a nossa última hora, que tem por título O Fim de Semana à Porta.

preço de viver. Quando penso em loucuras, sei que és tu que me ajudas a vencer. Virgem Mãe tão poderosa, trago comigo uma rosa para te dar. Vimos de escutar então Maria Lisboa, Nossa Senhora. E vamos continuar com nossas belas músicas, e tenho aqui uma dedicatória que é da parte da Sra. Margarida Valente para o seu marido Adriano Rocha, que lhe deseja um ótimo dia e com muita coragem, porque o tempo não está, está de chuva, não chove, está de chuva, não chove, e que lhe deseja um ótimo dia. Ora, então, ela pediu para passar a Carmen Silva, Adeus Solidão. Vamos escutar esta bela canção, então, que é pedido dela para o seu marido Adriano Rocha. Eu já sofri e até chorei sozinha, sei ninguém. sei que este amor virá fazer de tudo me esquecer. Embora, tu já sabes que nesta vida. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ora, então, e vamos continuar com as nossas belas músicas, e desta vez é uma música que é para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão com o título Fim de Semana à Porta, e especialmente por uma senhora que me telefona quase todas as emissões para aqui, e vou-lhe passar então esta bela canção que ela adora de ouvir esta canção, e também para todos que estão à escuta. Então vou passar um belinho Caminhava de Jorge Ferreira. E para essa pessoa que me telefona sempre, mando-lhe um grande abraço, tudo de bom e um ótimo dia. Não posso como

Adeus, paizinho, bom amigo. Tua ternura, teu olhar. Dizias sempre que só querias o meu prazer e o meu bem-estar. Eu levo-te no coração com amor e gratidão e pena de te deixar. Meu querido pequenino, joia sagrada, irmão meu, estuda ser um homem, anjo lindo, conserva sempre o riso teu. Deus te proteja lá no céu, te dê esperança e te dê vida, te dê o que não me deu. Adeus, meu querido pequenino, joia sagrada, irmão meu. Horas e 34 minutos, então, e continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Gili de Miguel, que dedica uma música de todos os colegas de trabalho para a Beatriz. Então ele pediu para passar a canção que tem por título Calema, Casa de Madeira. Então vamos escutar esta bela canção. Inventas tanta coisa boa, eu inocente caio à toa, sem ter noção. Prometes-me dar uma casa de madeira lá na lua, em frente ao sol. É tão fácil me iludires quando sabes que eu só tenho olhos pra ti. Teu silêncio é o juiz. Quanto mais me condena, mais quero te ver outra vez. Por mais que a vida desista de mim, o meu castigo é viver preso a ti. Sabes que eu só tenho olhos pra ti. O teu silêncio é um juiz. E quanto mais me condena, mais quero te ver outra vez. Vimos de escutar então Calema, Casa de Madeira, que foi pedido da parte de Miguel, de Gil e de Miguel, dos seus colegas de trabalho, para Beatriz. E vamos continuar então com mais uma dedicatória, e tenho aqui a da parte de Sr. Fernando Reis, que ele vem ao Orleão fazer uma pequena visita ao Orleão, e então ele pede uma cançãozinha para a sua esposa, que é Maria Emília Lourenço. E então vamos escutar uma bela canção, que ele disse para botar aos meus gostos, uma bela canção que tem por título Fernando Santana, O Teu Olhar e o Meu Mundo. Então vamos escutar esta bela canção, que é pedida da parte do Sr. Fernando Reis para a sua esposa. Que a doçura das tuas palavras são puras mentiras que fazem sofrer. Será que eu não posso esquecer o teu rosto? Que o amor para mim será sempre desgosto. Que a luz dos teus olhos se apague. Sei que sem ti não consigo viver. No teu olhar eu encontro meu mundo, o sonho profundo de um dia ser teu. No teu olhar é o espelho da vida, a coisa mais linda que já se perdeu. No teu olhar eu encontro meu mundo, o sonho profundo de um dia ser teu. Já se perdeu. Eu espero milênios pela tua ternura. Só o teu sorriso me leva à loucura. Teus cabelos longos apertam minha alma. E a tua boca faz-me enlouquecer. Mais nada quando estás comigo. Ora, então vimos de escutar Fernando Santana, O Teu Olhar e O Meu Mundo. E vamos continuar com mais uma dedicatória, que é da parte de Ser Esperança, para todos os doentinhos do mundo e para toda a sua família. E para ela também muitas, muitas melhoras. Ela que esteja bem, espero que ela esteja bem e desejo um ótimo dia. E também não se esquecendo do ser irmão da sua esposa e o ser Agostinho Monteiro e toda a sua família. Então, eu vou passar aqui uma cançãozinha do Graciano Sagra, que ela adora ouvir esta canção. Foi como pimba que nasci, me criei. A minha mãe como pimba me embalava. Cantava o povo, mais tarde também cantei ao som daquele comboio que habitava. Ainda no berço, raspa, me adormecia. Canta o meu pai, o carteiro já chegou. O meu avô espera a carta da Maria. A tia Rosa, sua saia arredondou. O meu avô espera a carta da Maria. A tia Rosa, sua saia arredondou. Ouve lá, o meu amigo, que mal o pimba te faz. Andas triste, meu menino, deixa o nosso pimba em paz. Ouve lá, o meu amigo, que mal o pimba te fez. Pois o pimba, meu menino, é do povo português. De condução, o meu padrinho tira a bona do careca. Já comeu tudo, tio Sebastião. No autocarro do amor cantava eu. A tia Anica de Lolé sempre a brincar. Todos contentes a caminho de Viseu. O tio Zé de laço por apertar. Todos contentes a caminho de Viseu. O tio Zé de laço por apertar. Ouve lá, o meu amigo. Andas triste, meu menino, deixa o nosso pimba em paz. Ouve lá, meu amigo, que mal o pimba te fez. Pois o pimba, meu menino, é do povo português. A Mariventa tomando da Lorindinha. O tio Lio disse ao tio Miguló. Ouvi dizer mal de nós lá em Coimbra. Eles que falem, já dizia a nossa avó. Se querem festa, chamem por nós e nós pimba. Eles que falem, já dizia a nossa avó. Se querem festa, chamem por nós e nós pimba. Ouve lá, meu amigo, que mal o pimba te faz. Andas triste, meu menino, deixa o nosso pimba em paz. Ouve lá, meu amigo, que mal o pimba te fez. Pois o pimba, meu menino, é do povo português. Ouve lá, meu amigo, que mal o pimba te faz. Andas triste, meu menino, deixa o nosso pimba em paz. Ouve lá, meu amigo, que mal o pimba te fez. Pois o pimba, meu menino, é do povo português. Ora, então vimos de ouvir o Graciano Sagra, que foi pedido da parte da Ser Esperança. E vamos continuar com o Saúlo Bacalhau Queran. E então esta música é pedida do Sergio Maro. Sergio Maro que pede o Saúlo que o bacalhau queran. Diz que hoje é sexta-feira, que é dia de bacalhauzinho. Então, boa escuta e vamos escutar esta canção e bom apetite para ele. Depois com uma pinguinha, a Ora, vimos de escutar então o Saúl, o bacalhau quer alho, que foi pedido do Sr. Gelmar. Ora, então, e vamos continuar com as nossas dedicatórias, e esta vez é da parte de Arthur Teixeira de Châteauneuf-sur-Loire, para toda a sua família, para todos os seus colegas de trabalho, não esquecendo todas as pessoas que o conhecem, e também não esquecendo o Sr. Saruga e também o animador. Então, da minha parte, desejo um ótimo dia, tudo bom. E vamos passar aqui uma artista que esteve cá nos Santos Populares, vai fazer domingo 8 dias, que isto passou muito depressa esta semana. E então, que ela tem por título Cláudia Caramelo, e vou-lhe passar então esta bela canção, Disciplina. Então, uma ótima manhã para eles. Saiu com a Teresa na terça-feira. te agradeço. Lindo era o teu amor. Tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Agora que te perdi, Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. Tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia, para dizer que te agradeço. Mesmo que estejas ausente, para mim estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. Ora, 11 horas e 59 minutos e estamos na nossa reta final. E então é com esta bela canção que eu acabo a minha missão, que tem pelo título Fim de Semana à Porta. E então marcaremos encontro cá para terça-feira com mais uma missão, as manhãs românticas. E esta linda canção, e então, é a nossa mãe. Estimem bem todos que as têm, porque a mãe há só uma. Ora, e então, muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram. Espero que passassem uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arconciel 96.2. E então, bom apetite para todos, um ótimo dia, um ótimo fim de semana para todos, muita saúde, é o que eu desejo. E então, até terça-feira, se Deus quiser. Passem muito bem, bom apetite e vou-vos deixar com a RTP Internacional para escutarem algumas notícias lá abaixo. Tchau, tchau e até terça-feira. Horas da manhã em Portugal continental.